Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Lucy Fabbri nasceu em Roma, no ano de 1908. Filha do anarquista Luigi Fabbri, conviveu em um ambiente libertário. Em 1929, fugindo do regime fascista de Mussolini, que perseguia brutalmente anarquistas e comunistas, Lucy e sua família decidem exilar-se na América do Sul. Inicialmente na Argentina, o pai de Lucy se integra à equipe da revista Protesta. Porém, em 6 de setembro de 1930, um golpe militar acaba com o governo democrático argentino e ordena a destruição das redações de todos os jornais anarquistas. Com o golpe de Estado, não se pode mais permanecer na Argentina. Então, Luigi continua a fazer a revista no Uruguai até a sua morte. Já no Uruguai, e junto aos anarquistas uruguaios, Lucy se integrou às Juventudes Libertárias. Tentou prosseguir com a revista que seu pai começou a fazer, mas logo se envolveu em outro projeto de revista, a Estudos Sociali, que tinha como público os emigrantes italianos antifascistas. Depois da queda do regime na Itália, em 1945, Lucy passa a colaborar com outras publicações anarquistas através da elaboração de folhetos no Uruguai e na Itália, onde sustenta que é mais importante o caminho até a anarquia do que a meta. Segundo ela, se abandonarmos os princípios como forma de chegar mais rápido à meta, suicidamos-nos. Lucy Fabbri seguiu a profissão do pai, que era professor. Deu aulas de literatura italiana na Universidade della Repubblica. Escreveu inúmeros livros, seja de crítica ao fascismo italiano, em defesa da liberdade e da autonomia individual e social, e também no campo literário. A partir de 1949, sua atuação no movimento anarquista se torna um pouco mais branda. Nos anos 50, surge a Federação Anarquista Uruguaia, que existe até hoje, estando Lucy Fabbri presente em sua fundação. Sua última atividade foi o conselho editorial da revista Opção Literária, fundada em 1976. Lucy Fabbri tinha 94 anos quando faleceu, em 19 de agosto de 2000, em Montevidéu. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas.